Salvador, boa tarde, Boa 227, baixa travada, descendo no zero, vai baixar o STA. Voo no 227, continua a aproximação, ajuste 1020, informo que está molhada. Repartir visual com campo. 020, repartir visual, 1020, 227. Decolado aos 14, chame controle 119, decimal 8. 198, tá 32, 16, boa. Está no voo 227. Gol 1227, pouso autorizado, pista no zero, vento 170 graus, 119. Prefiro ao estado. Faixa travada, livre pouso 1227. Gol 1227, no solo 16, livre pista direita, chame solo 121, decimal 1. Livre à direita, 21, gol 9, corrigindo 227, viado. Solo gol 1227, livrou? 227, boa tarde, autorizado Alfa Juliette para o portão 10. Alfa Juliette 10, gol 227, viado. Salvador, uma boa tarde, voo 2008, nível 1970, solicita descida. Controle Salvador, voo 2008. Torres Salvador, voo no 255. Vai passar o estéreo mais travado, boa. Voo 1255, ajuste 1020. Confirme visual com campo, com pista. Negativo, ainda tá longe. Voo 1255, reporte quando visual com a pista. É, Quartararo. Bom dia, boa tarde, apartamento 2230 para conquista, nível 80, se a gente tiver informação alfa, pronto. É 2230, prepara a saída da árvore, leva agora um foco. Excelente, na sua escuta. Olha, 1400 visual, boa noite, tinha que ser. Gol 1255, tráfego avistado, pouso autorizado, pista no zero, vento 150 graus, 109, me informa, pista molhada. Pista molhada, certo. Solo Salvador, uma boa tarde, 29302. Começando com o Tia Alfa, número 2 da guarda-copa. Estamos com a Alfa, parte 3, posição 4, 1, 7, 0, RPC. Ok, preparem a conde e aguarda. Azul. Sono 0. Papapapá, Mike. Papapapá. Continua a aproximação, ajuste 1020. Seguindo a aproximação, Mike, papapapá. Trem baixado e checado. Papapapá, Mike, papapapá, informo pista molhada. Gente, papá. Gente, autorizado, conquista 80, decolada 10, curva direita, apoio elétrico, após o plor. Nacional 5545, 1198, passaredo 2230. Correto, passaredo, chama pronto, confirma o pai, remota? O pai foi só, né? Tô sempre. Azul 9302, autorizado Recife, nível 170, decolagem pista 10 curva esquerda, perfil de saída Conde, após Golfo 677, aciona 0271, controle 120, decimal 8, 119, decimal 8. Nível 1770, a gente decola da 10, curva esquerda, Conde, pela Golf 677, chamando o controle de 98, 1, 9, 3, 0, 2, Azul. Papapapá, Mike, papapapá, pouso autorizado, pista 10, ajuste de altímetro 1020. Tive pouso pista 10, Mike, papapapá. Mike, autorizado via Alfa, Juliette, portão 5. Alfa, Juliette, portão 5, gol 1255. Taiba, papapá, no solo 30, livre táxi, primeira direita, chama solo frequente, 21-1. 21-1, bom dia, Mike, papapá. Salvador, boa tarde. 6320, 3 milhas, baixado cercado, uma cabeceira no zero. Confirme, tá visual com campo? Totalmente visual. E eu chamei 6320, fuso autorizado, sítio no zero, vento no 1970 graus, 129, ajuste de altímetro no 020. Ok, tem dispor, gente, o Chanel 6320 avistou a 3 milhas com 5.500 pés. Ok, gente. O 9302 autorizado, parte 3, reporta para o táxi. Autorizado, reportarei. Aproximando da Juliette, o Mike, papapá, observando o voo. Chame solo, frequência no 21-1. Direita 21-1, certo. Do contra na UPAC, chamará antes da Lima, o Mike, papapá. Boa tarde, Oxumé 320. Táxi autorizado VA, chamando seu Juliette. Ao ponte da Juliette. Aproximando do Taxi Lima, o Mike, papapá. Chama a torre 1, antes de 1995. 2, nós temos 04 a bordo, 4 horas, alterna Aracaju. Chamará 1895, o Mike, papapá, para o cruzamento. Azul 9302, autorizado táxi da Ponta de Pera, via parte Índia, Ponta de Pera 1, no entre 1995, ajuste na 020, bom voo. Ponto de espera 1895, azul 9302, bom serviço. Chileme 320, da passagem da Terra, após ingresso de Juliette, remota 14. Posso partir, aguardo o colega do TR aqui na Azul, depois da remota 14. É o 6327. Fala para o meu 141, se a pista está molhada? Afirmo. Acho que é o motel? Acho que é o motel. Boa tarde, prossiga. Apresentação Alfa 030. Gente, aguarda. Qual foi o meu pedido de lesa parte da pista que decol? Ok, gente, aguarda agora. Jorge Salvador, uma boa tarde do Azul 9302 via Índia. Onde está na pista, né? Meu 141. Vem para dois? O meu 6141 da pista. Chamei 6141, pouso autorizado, pista 10, vento no 50 graus, 159. Está livre, pouso na 10, chamei 6141. Boa tarde, chamei 63. Só para falar autorizado, cruzamento da pista auxiliar 1735. Salvador, Fox Romeo Alfa, continue a aproximação, aguarde pista livre e ajuste de altímetro 020. Para o Salvador, uma boa tarde, 3205, Alfa, autorização, São Paulo, Guarulhos, nível 347. Tá 3805, boa tarde. Você me escuta agora, copa. Espera pronta, de Azul 9302. Azul 9302, mantém um ponto de espera. Azul mantendo. Xané 6141 no solo 37, livre táxi primeira direita, chame o solo, frequência no 21, décima 1. 21, 1, Xané 6141. Curva esquerda, no perfil de saída Conde, bacana 5546 na transponder 119, décima 8, ao controle. São 3805, autorizado Guarulhos, nível 340. Decolagem pistão na zero, curva direita, perfil de saída da El, Leda após Motiva, Upper Zulu na zero, primeira aerovia após rua conforme a rota do plano. Aciona o transponder 5551, controle Salvador, Apera 119, decima 80. São 3805, autorizado São Paulo Guarulhos, nível 340. Decola 10, curva direita da El, Leda, Motiva, Berzulu, 10, conforme. Transponder 5551, eu controlo em 119, 3805. Correto, pronta, 3805. Chubaca, acionamento, passada 2230. 30, passada 2230, reporte táxi. Portará. Oceano 6141, Juliette, portão 1. Romeu, Golfo Autorizado, Zé Bravo, Uniforme, Foxtrot, nível 190, decolagem pista no 7, curva esquerda, perfil de saída Momo, Frutti, Zulu 9, Aerovia, Atena 5542, controle 119, decimal 8. Primeira aerovia Zulu 9. Quem correto com o atendimento, cópia B? 07, estacionamento táxi, decolagem 1 no 8 decimal 9 5020, no ajuste bom voo. 26, continue a aproximação, aguarde pista livre. Aguarda, né? 326. Tá passando Fox Romeo Alfa no solo aos 42, agilize liberação direita, frequência 121, décima 1 no solo. Torre, aquele cordial, boa tarde, o Papatango Vitorinho de Juliette na rotatória com o Campavista. Vitorinho de Juliette, continue a aproximação, reporte final de 3 milhas, está final, tá aí. Sim, Matheus. Estou seguindo na aproximação, vai reportando o final de 3 milhas. Oceané 6326, pouso autorizado, pista 90, vento 140 graus, 159, ajuste de altímetro 0020. Teve pouso, Oceané 6320. Papá Romeu, Romeu, Golfo autorizado, acionamento, chama pronto para o táxi. Torre Salvador, boa tarde, Gol 2008. Gol 2008, boa tarde, continue a aproximação, reporte visual com campo, ajuste de altímetro 0020. 020, reportar a visão, o Gol 2008. Para o táxi, passaredo 2230, Salvador, 6h47, 63 a bordo. Fatura 2230, táxi autorizado via Pátio Índia, ponto de espera 1 no 8 decimal 95, o ajuste no 020. 7, táxi Pátio Índia, ponto de espera 118.95. Passando em Rimar, mas tá travado, Índia, Júlio. Vitor, Índia, Juliette, efetou 360 com curva pela esquerda, reporte 9, final 97. Quem? Bem, Matisse, vai executar mais um 360 aqui, mantendo a altitude de posição. Chiné 6326 no solo ao 44, liberdade para a direita, chama solo frequência no 21, décimo 1. Chiné 6326, chama 21, 6326. Solo Salvador, Oceané 6326, livrou? 6326, táxi autorizado via Alfa, reportante da Juliette, tentando o Cirrus cruzando a táxi via Alfa agora no presente. Via Alfa e Juliette, gente do aeronave Cirrus, a nossa proa. João, voo 2008. Gol 2008, pouso autorizado, pista 90, vento 140 graus, 159, ajuste de altímetro 1020. 2008. Esquerda, efetuando 360 com curva pela esquerda, não irá interferir. Copiou a 2. Irmão livre, pouso em 190. Afirmativo, vento 140 graus, 95 nós, ajuste de altímetro 1019. 1019, gol 2008. Para o táxi, o Romeu, Romeu Gol. Romeu, Romeu Gol, táxi autorizado, chame na papá para ingresso, picha 97. Chamar para levar para o papá, Romeu Gol. 3A Bravo, Alfa Fox, nível 100, via Golf 677, decolagem no zero, curva direita, perfil de saída coral, após prossegue via rota, aciona 5577, controle 1119, decimal 8. Nova autorizada a ponta, nível 100, decola na Golf 677, decola no zero, curva direita, saída coral, após conforme rota, aciona 5577, controle 1119, decimal 8. Pumba 59, cotejamento correto, acionamento a critério, reporta para iniciar o táxi. Para informação, o tráfego da ação é uma milha do externo, Vitor em Julieta. Sim, Matheus, senhor, nós estamos aqui agora a menos de uma milha para a capoeira, aguardando o seu. Salvador, muito boa tarde. 3144-3RLS, baixou e travou. Então, 3144, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, ajuste de altímetro 020. Passou, escuta. Gol 2008, no solo aos 47, que veio táxi, primeira direita, chame o solo, frequência 121, décima onda. 21211, solo, livrando a direita, 2008, boa tarde. Papatango Vitor, Índia Juliette, pouso autorizado, pista 97, vento 140 graus, 195 nós, ajuste de altímetro 1020. Livre 17, Índia pouso autorizado, pista 90, vento 140 graus, 195 nós, ajuste de altímetro 1099. Livre posição 10, 7144. Vitor, Índia Juliette, no solo aos 48, efetue 180, reporte livrando, faz 4. O Romeu, Romeu, pode pedir o Vitor, Índia Juliette, né? Autorizado, ingresso 97, reporte cabeceira 97, alinhado e pronto. Romeu, Romeu Golf. Reporta, alinhado e pronto, 97, respeito o Romeu Golf. E aguarda. Ok, na verdade eu tenho uma pergunta sobre ele. Aproximando da Juliette, gol 2008. Diga, o 5076. Como assim antes da Juliette? Às vezes a gente está com a informação que ele está fechado por enquanto. Você tem alguma maneira de conseguir uma informação atualizada? A rádio telefônica. Segundo a informação que chegou, tem coisa de alguns minutos que está operação visual lá em Ilhéus. Ok, muito bem. Solatan 3805, 1958 a bordo, 0328, Galeão, Santa Tarde. Então, 3805, autorizado táxi via Pátio Índia, ponto de para Chametônio, no momento desse 995, ajuste na 019. Bom voo. 109 ajuste, em frente, Pátio Índia e Bravo, ponto espera, só 90, torre 1895, 3805, obrigado. Salve, está 3144, livrando. 3144, via Alfa, mantente da Juliette. Antes da Juliette, está 3144. Pelo 2008, após o Bazatan, graças a Juliette, portão 09. Bazatan, graças a Juliette, portão 09, gol 2008. Canal 97, Romeu Negócio. Romeu Negócio, mantém a posição. Oxenã 6315, pouso autorizado, pista 90, 930 graus, 95 nós, ajuste de altímetro 0020. Azul 9302, decolada ao 51, chame controle, frequência 120, décima 8, boa viagem. 208, Granato, bom trabalho. Confirmando, 119, décima 8, controle, 119, décima 8. O Romeu 59 estacionado, pronto para o back. 02, passing 1700 now. 9, reporta na taxi hotel. O ajuste no 019, qual é o POB? 09, gente, o POB 10 reportará no hotel 159. Tono 44, via Juliette, porção 612. Juliette, meia dúzia, então 3144. Tráfico solo, gol 1256 na posição 05, Seda Alfa, utilização Natal 410. Gol 1256, mantém a escuta aguarda cópia, prepara a saída PUCA. Está aguardando PUCA a saída, 1256. Salvador, boa tarde, gol 9397, com a informação alfa, autorização São Paulo, como é? Boa tarde, gol 9397, informação em curso é alfa, aguarda a cópia. 3977. Romeu Golf, decolagem autorizado 97, 930 graus, 195 nós, ajuste altímetro 1020. Ronda 59 autorizado o cruzamento da pista 0028. Autorizado o cruzamento da pista Ronda 59. Para ingresso no 7, Oscar Lima Hotel. Papatango Oscar Lima Hotel autorizado, ingresso no 97, reporte aliado e pronto, cabeceira 97. Tá. Papa Romeu, Romeu, Romeu Golf, decolado ao 54, chame controle, frequência 119, 10.8, boa viagem. 198, obrigado. Chené 6315 no solo 54, livrou 121, décima 1 no solo Salvador. 21, 1, 159, 121, décima 1 no solo. 21, décima 1, 159. Na 63-5, táxi autorizado via Alfa, mantém sua Juliette. Alfa na escuta. Bomba 59 para ingresso na Alfa. Bomba 59, continue táxi via Alfa, Juliette, pátio Índia, né? Índia 1-395. Alfa Juliette, copi. Pátio e táxi Índia, na... Ponto de espera da 0, chama 1895 à torre e o ajuste na 0 no 9. Bomba 59. Gol 1964, boa tarde. Gol 1964, boa tarde. Continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Aguardado. Passarela 2230, decolagem autorizada, pista 10, 130 graus, 15 nós, ajuste de altímetro 0019. 7, vai iniciar 10, passarela 2230. Oi, Salvador, boa tarde, passarela 2205, passarela 10, pronto. Confirmando? Mantenha o ponto certo. Mantenha o ponto certo. Alinhado no 7, pronto. Assim, mantenha. Mantenha a posição. Juliette, posição 1-1, Xanai 63 e 15. Posição 1-1, Juliette, 63 e 15. Pouso autorizado, pista 90, vento 930 graus, 14 nós, ajuste de altímetro 909. Sente. 19, tá ali no pouso. Passarela 2230, decolado ao 57, chame controle, sequência 119, décima 8, boa viagem. 398, boa. Copia. Lolo 256, autorizado Serra Brava, Serra Golf, nível 3, 70, via peso 1-0, decolagem 1-0, curva esquerda, perfeito saída Pulca, transição Zipá, 5021, é o transponder 1-9-8, controle. É, autorizado 370 para Natal, Natal não, Gonçalo, Pelotas 1-0. Nível 670, decolada 10, curva de esquerda, Pucas de Pá, 5021, transporte 1980, controle gol 1256. 1256, cotejamento correto, reporta pronto, 45. Reportará. Gol 1397, cópia. Prossiga 397. Gol 1397, autorizado São Paulo, Congonhas, nível 360. Via peso 1-0, Pubab, peso 1-6, pós conforme. Decolagem 1-0, curva direita. Dael Leda Motiva, perfil de saída. Aciona 5-0-4. Controle 1-1-9-8. Bomba 5-9, mantém o ponto de ferro. Bomba 5-9, mantém o ponto de ferro. 1-9-6-4, no solo 5-9, liberdade de primeira direita. Chame solo, frequência no 2-1-1. 2-1-1-9-6-4, é logo. Controle 98, gol 1397. Correto, gol 1397, reporta pronto, portão 1-0. Porta na abriada. Solo, boa tarde, gol 1964. Boa tarde, gol 1964, táxi autorizado via Alfa. Juliette, remota 13, parte principal. Alfa, Juliette, remota 1964. Qual é a sua 964, confirmando a portão 7, ok? Modificação do inferno. Beleza, portão 7, 964. Vou viajar. Obrigado. Bravo, uniforme Sierra, confirma por gentileza o local de estacionamento e decola da 97. Abaixa, decola 97, o Bravo. Ok, autorizado, Serra Bravo, Lima, Papá, nível 100. Plano Yankee, decolagem 97, curva esquerda. Perfil de saída Momo, após VATAP, prossiga via rota do plano. Aciona 5005, controle 119.80. Do Serra Bravo, Lima, Papá, pelo Corvém. Plano Yankee, decola 97, prossiga via rota do plano. Momo, decola VATAP, 5005. Cotejamento correto, Bravo uniforme Serra, acionamento táxi de colagem com a torre 118.95, ajuste no 019, bom voo. 119, 295, Bravo. Falou, gol 1256, puxa, acionamento 05. Informação de tráfego, aeronave decolou da 107, perfil da Conde com curva à esquerda, decolagem autorizada, 120 graus, 12 nós, ajuste de altímetro 0099, então 3805. Decolagem 09, toque tráfego à esquerda, 3820. Operador Azul 5076, seguinte alfa, autorização Ilhéus, nível 180. Azul 5076, Ilhéus 180 autorizado, nível 180, do Via Golf 977, decolagem na 0, curva direita. Perfil de saída Coral, aciona 0274, controle 119.80. Autorizado até Ilhéus, nível 180, Golf 977, conforme a rota do plano, decolagem 10, curva direita, saída é Coral. O transponder 0274 e o controle 119.8 para o azul 5076. Via Golf 677, aerovia 5076. Chama pronto no pátio 1. Camarada, seguinte, Golf 677, azul 5076. Solo Gol 964, aguardando o balizador. Vou entrar em contato com o Fred. Chegou aqui, obrigado. Valeu. 8, boa viagem. Confirme. 159 está livre de decolagem? Negativo. Salvador, voo 397, pushback portão 1-0. 159 autorizado, decolagem pista 10, vento 120 graus, 129, ajuste de altímetro 0019. 159, decolagem pista 1-0. 19, decolada ao 05, chamei controle, frequência 119, décimo 8, boa viagem. 98, boa. Torre Salvador, é o Papa Papa Bravo, Sierra, acionamento. Papa Papa Bravo, uniforme Sierra. Boa tarde, autorizado o acionamento, chamo pronto para o táxi 45. Cortará táxi, Sierra. Confirma a no 029. 019. Ah, no 019, obrigado. O Bravo pode ser para o táxi. Conforme Sierra, autorizado o táxi, chamo para ingresso. Um táxi aí, papá. Bom dia, papá, reporte direto. 397, tem 179 a bordo, 4 horas e 23, alternando galeão. Bono 256, autorizado alinhar e decolar, pista no 0, no 20 graus, no 29, ajuste de altímetro no 0, no 9. É autorizado alinhar e decolar, 19, ajuste de voo, no 256. No 0, quando lá, 295, ajustado 1019, voo 197. Como espera da Papal, Bravo e Fonte Serra? Informe Serra, autorizado ingresso na 97, na pista 97, reporte alinhado e pronto. Cabeceira 97. Autorizado ingresso 97, reporte alinhado e pronto. Serra. Alô, Salvador, Azul 5076. Azul 5076, para informação, Ilhéus encontra-se fechado. Almodete. 5. Almodete. 2000 com 3000, chuva leve, neva úmida. Confirma a intenção. Pode confirmar o vento pra gente? Vento de lá? Exatamente. Só um minutinho. Bono 256, decolada ao 09, chame controle, frequência 119, 10-8, boa viagem. 098, obrigado. Salvador, boa tarde, gol 397, ponto, espera pronto. Bono 397, autorizado a alinhar e manter a pista no zero. Ali, manter no zero, gol 397. Azul 5076, na escuta? Na escuta. Ok, o vento está lá em Léo, está de 1,70 com 10 nós, com pico até de 1,6. Segundo a operadora, falou que lá as operações estão suspensas e está bem constante, abre e fecha toda hora. Gente. Guarde a nossa decisão por defesa. Gente. Bravo, uniforme Sierra, decolada aos 1-1, chame controle, frequência 1-1-9, décima 8, boa viagem. 1-1-19-8, bravo, uniforme Sierra, tenha um bom trabalho. Tá leve, né, tô úmida. Obrigado. Paulo Salvador Azul 5076, pushback acionamento, gate 3. Ok, 5076, autorizado, reposta para o táxi. Autorizado, pushback acionamento azul 5076. Paulo Salvador, bom dia. Vou chegar a 63. Autorização para o Guarulhos. Mantém-me escuta com a Copa para a saída da El.